Hoje, o tema do nosso trabalho é assim, bem interessante e com bastante responsabilidades. O que Deus espera de ti? É da gente refletir, né? O que Deus espera de cada um de nós. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. São palavras de Paulo em Coríntios 12, 31. É muito comum para cada um de nós, assim, a gente se deparar, às vezes no nosso dia a dia, com cenas assim de pais que levam seus filhos, né, principalmente ao final de semana, à praça, para brincar com uma bola ou em algum campinho, né? E a gente percebe assim que aquele pai zeloso está ali, ele joga, ele coloca a bola nos pés do seu filho e o filho chuta a bola sai assim descoordenada, porque ele ainda é muito pequenininho. E o pai vai lá, pega a bola, traz de volta, coloca ali no pezinho dele, faz isso várias vezes para que ele comece a ter firmeza e para que ele acerte a direção certa do gol. Isso é uma coisa muito, muito comum da gente ver, né? O pai fazendo isso. E o que será que esse pai humano encarnado aqui espera desse filho no futuro? Com certeza que ele seja uma criança de bem, que ele seja um adulto, né, responsável e que ele saiba ter essa firmeza de aproveitar as oportunidades que a vida traz para ele. E se nós pararmos para pensar, Deus faz tudo isso conosco. Ele não nos dá a bola, mas Ele nos dá as oportunidades e nós a chutamos descoordenadamente. Deus vai lá, traz novamente oportunidade. Ele não se cansa de nos auxiliar, de nos amparar, porque nós somos filhos amados para Ele. E Ele nos dá oportunidade de sermos seres humanos melhores, faz isso constantemente. E muitas vezes a gente chuta bem descoordenada essa oportunidade. Ele nos coloca, às vezes, pessoas bem difíceis no nosso caminho, na nossa vida, no nosso dia a dia, para que a gente desenvolva a paciência, a tolerância, o amor. E o que nós fizemos? Nós queremos transformar o outro do nosso jeito. A gente não respeita que a pessoa é daquela forma. São tudo oportunidades que Deus nos dá para que nós nos tornemos seres humanos melhores. Nos coloca também em nossa vida pessoas com todos os tipos de penúrias, né? Pessoas em dificuldades materiais, pessoas em dificuldades emocionais, morais. Né? Para quê? Para estimular em nós a caridade. Mas muitas vezes, né, a gente até fala, né, que até trabalho voluntário Deus coloca à nossa disposição, mas a gente pensa assim, a grande maioria de nós ainda pensamos assim. Por quê? Por causa do egoísmo que ainda reina dentro de nós, né? Ah, não perder meu tempo, se eu não ganhar nada em troca. Ainda tem aquele lado que eu só vou fazer determinada coisa se eu tiver um retorno disso. Então, sempre as pessoas pensam dessa forma. Dificilmente elas se dão por conta que aquilo ali é uma oportunidade que Deus está nos dando para nós nos tornar um ser humano melhor. Porque para ele é isso que importa, a reforma aqui dentro. Aqui dentro tem que começar a nossa melhora, né? Mas como a gente está muito voltado para nós mesmos, a gente deixa a oportunidade passar e é mais uma vez que o chute sai desordenado. Nós não perdemos não percebemos, né, todas as coisas boas que Deus nos dá a cada dia. Porque parece para a gente que isso é uma obrigação e não é, né? Deus nos dá muita coisa maravilhosa cada dia a dia. Nós não percebemos a beleza que é o céu dourado na manhã quando o sol está despontando seus primeiros raios que vem iluminar todos os seus filhos. O sol vem iluminar o branco, o preto, o rico, o pobre, o doente, o saudável, mas o sol está ali. Inclusive, tem um ditado popular que diz assim, o sol nasceu para todos. E é uma verdade, né? Mas a gente não agradece, não, muitas vezes nem percebe, né? Não enxergamos a maravilha que é a natureza que Deus nos dá, porque tudo que o homem não pode criar é Deus que nos deu. Seu verde exuberante, os morros, os vales, principalmente nessa região aqui, que eu não era daqui, mas eu acho muito lindo, né? A região aqui da serra é lindíssima, é admirável. E a gente não dá muito valor para as coisas. Os pássaros gorjeiam pelas matas, as borboletas voando no ar com o colorido de suas asas, enfeitando, né, os nossos dias. Vê se nós damos bola para isso. Tudo passa despercebido, sim. As flores desabrochando em suas grandes variedades, nos dando a certeza do toque das mãos divinas ali. Porque quem que ia conseguir fazer uma flor da natureza assim, se não é a mão de Deus, né? Enquanto isso, as formiguinhas rastreando o chão, muito apressadamente, carregando um peso descomunal em relação ao tamanho delas, para armazenar alimentos em período de escassez. E observando a natureza, de algum modo, cumprindo a sua missão, cada um com a sua parte. Vamos perceber, então, que a vida exige o nosso cumprimento também, porque nós não somos um ponto isolado. Nós, muitas vezes, pela vaidade, pelo egoísmo, nos achamos superior a tudo. Mas nós somos uma integração dessa natureza. E devemos cumprir a parte que nos toca, né? E muitas vezes, a gente, por comodismo, para não sair da zona de conforto, ou por nos acharmos melhor que tudo isso, a gente se acomoda. Mas é aí que Deus espera de ti, espera de nós, a nossa parte. E a gente deve, dentro daquilo que já brotou no nosso coração, ir fazendo a nossa parte, com certeza. E Deus pergunta o que, que nós estamos fazendo da nossa vida que Ele nos deu, né? Dos dons preciosos que Paulo falou lá em Coríntios, que o Criador nos proporcionou. Será que nós sabemos usar com sabedoria o dom da fala? Nós usamos a nossa fala para divulgar os ensinamentos do nosso Mestre? Nós usamos a nossa fala para auxiliar aquele que está em desalento? Ou nós usamos a nossa fala para fazer intriga e para maledicência? É um momento de reflexão, por isso que eu disse que o tema de hoje seria de muita responsabilidade. E a nossa vista, que é maravilhoso a gente ter o dom de enxergar quantos tantos não enxergam, né? Será que é para esbibliotar a vida alheia? Ou é para auxiliar aqueles que não enxergam? A gente deve te refletir sobre todas essas coisas. E nossos ouvidos, porque são tudo dons que Deus nos deu, né? Sabemos escutar o que é útil para nós, sabemos escutar para pôr em prática aquilo, as mensagens que o Mestre Jesus nos deixou, e tanta coisa boa que a gente pode ouvir. Será que a gente, ou a gente usa isso de uma forma inconveniente, que nem tem um ditado que diz assim, as paredes têm ouvido. É um momento de refletir sobre isso também. E com a nossa inteligência? Porque nós temos que ter uma gratidão muito grande a Deus pela nossa inteligência. Enquanto que a gente vê tantos que vivem na idiotice, né? Pessoas com problemas mentais, a gente, graças a Deus, Deus nos deu inteligência. Contribuímos para o progresso da nossa comunidade, contribuímos para o progresso do mundo, que a gente sabe que está muito difícil, ou nós usamos a nossa inteligência para a destruição? Sabemos cultivar os bons sentimentos em nossos corações? Ou nós guardamos o ódio, a mágoa, arquitetando vinganças ou desejando o mal do outro? Devemos analisar, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso corpo, a nossa mente, que nós vamos saber o que, que nós temos feito das oportunidades que o nosso Pai tem nos dado. Saberemos o quanto já fizemos para o engrandecimento da nossa alma, ou quanto ainda falta para a nossa evolução espiritual. Se nós nos recolhemos conosco mesmo, isso é individual com cada um, que nós vamos descobrir o que a gente já fez, o que ainda devemos fazer. E aí vamos saber com certeza o que Deus espera de ti, o que Deus espera de nós.